Saúllo Temas. Olá, ouvinte da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz e Universitária FM 99.9 MHz. Se você é daqueles que sempre leu o rótulo, já percebeu que é muito comum um aviso nas embalagens que diz contém glúten ou traços de glúten. A proteína está presente no pão quentinho da padaria, na pizza, no macarrão, em molhos como ketchup e maionese e até alguns cosméticos. Ele faz parte do dia a dia da maioria das pessoas, mas não das pessoas celíacas, que têm alergia ao glúten e por isso é tão importante aquele aviso, pois tem gente que não pode consumir de jeito nenhum. No Saúde ao Tema de hoje, você vai conhecer a doença celíaca. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema sobre doença celíaca, vamos conversar com a nutricionista, especialista em doença celíaca e alergias alimentares, Micheline Medeiros. Olá, Micheline, seja bem-vinda ao Saúde ao Tema. Olá, muito obrigada pela oportunidade, e é sempre muito bom falar sobre a doença celíaca, até porque eu também sou celíaca, então posso falar do que eu vivo na pele. Trabalho com celíacos há 10 anos, há mais de 10 anos, e também sou celíaca. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E também convidamos para a conversa a cozinheira profissional inclusiva, celíaca e alérgica múltipla, e líder do coletivo de celíacos de Pernambuco, o COCELP, Ana Isabel. Olá, Ana Isabel, seja bem-vinda ao Saúde ao Tema. Olá, obrigada pelo convite, né? Igual a Micheline, eu fico muito grata pela oportunidade de falar sobre a doença celíaca, né? Que é tão importante para a sociedade conhecer um pouco mais, para que a gente tenha um pouco mais de qualidade de vida. Então, eu fico muito feliz com o convite, muito grata. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, para começarmos, Micheline, você pode explicar o que é a doença celíaca para a gente? Pois não. A doença celíaca é uma doença autoimune, ou seja, o nosso próprio organismo não conhece o nosso organismo e briga, né, com nós mesmos, vamos dizer, que é como se fosse uma briga de família, eu sempre falo assim. E o que é que faz com que isso aconteça, né? Qual é o gatilho? O gatilho é justamente o que você falou, a ingestão ou contato com o glúten, que é um complexo proteico justamente encontrado no centeio, na cevada e na aveia por contaminação, e no trigo. Eu também faço parte da liderança do COCELP, porque esqueci de falar, mas também faço. Então, Ana, como é que foi você descobriu que era celíaca? Eu descobri em 2015, aproximadamente, né? E eu sempre passei muito mal, tinha uma tal de gastrite que era nervosa, nunca melhorava, e tinha crise de asma enorme, assim, muita dor articular, tinha os diagnósticos muito esquisitos, assim, eu muito nova era diagnosticada com fibromialgia, muito nova com artrose no corpo inteiro, muito jovem com vários problemas de saúde de processos inflamatórios, e tomando anti-inflamatório e só piorava, nunca melhorava. E aí o meu pneumologista imaginou que fosse uma questão alimentar, porque eu estava no corticoide há muito tempo, e pediu uma investigação mais detalhada sobre e me encaminhou para um especialista. E foi assim que veio o meu diagnóstico, e ele demorou ainda um tempo, né? Eu demorei cerca de 3 anos para ter um diagnóstico correto, porque não existem muitos profissionais médicos com essa especialidade em Recife que conheçam, né, a fundo. E aí eu tive orientações equivocadas na época. Eu não sabia muito, não sabia nada, não sabia nem que existia isso. E aí eu tive orientações que existe o desafio do glúten. E esse desafio do glúten foi orientado de formas diferentes, o que inviabilizou que o meu diagnóstico viesse corretamente. Hoje em dia, com um pouco mais de esclarecimento, a gente ajuda os novatos que vão tendo o diagnóstico, né? Mas meu diagnóstico se atrasou um pouco por causa disso, mas o oficial mesmo chegou em 2018, no final de 2018, começo de 2019, mas desde 2015 eu já tinha um pré-diagnóstico, né? Que era um diagnóstico equivocado e que atrasou também, causou outros problemas de saúde e ao agravamento de outros, né? Foram surgindo depois. Micheline, e para você, como é que você descobriu que é celíaca e como é que você viu isso do ponto de vista nutricional quando você se autodescobriu? Foi bem complicado também. Assim como a Aninha, a minha história é bem terrível, porque a doença celíaca em mim se manifestou de forma extraintestinal. É, existem várias formas dela se manifestar, né? E geralmente em adulto e adolescente acontece essa forma da doença celíaca atípica, que a gente chama, que geralmente acomete a parte extraintestinal. Então, por exemplo, em mim, justamente eu senti muitas dores nos ossos, fui primeiramente diagnosticada com uma artrite. Eu, com 20 e poucos anos, não conseguia subir uma escada, eu tinha dores por todo o corpo também. Cheguei a ter uma isquemia cerebral no lobo direito, tive uma trombose, tive dois abortos de repetição, tudo isso envolvido justamente com a doença celíaca. Então, como é que eu consegui chegar a esse diagnóstico? Eu estava no final da faculdade de nutrição e a professora falou muito superficialmente sobre a doença celíaca, mas o que me chamou a atenção foi quando ela falou que pessoas novas com artrite deveriam pesquisar a doença celíaca. Então foi aí que me veio essa luz. Eu fui atrás do diagnóstico. Infelizmente, assim como a Aninha falou também, o médico que me atendeu, gastro, pessoa maravilhosa, muito competente, mas não sabia sobre a doença celíaca, então fez os exames, pediu, solicitou os exames todos. Alguns deram positivos, outros deram negativos. A biópsia não foi feita de forma correta. Enfim, isso é algo que se repete todos os dias. A gente recebe pessoas com essas mesmas queixas. É um diagnóstico que às vezes demora demais porque os profissionais de saúde não estão aptos para fazer um simples, por exemplo, na questão do diagnóstico padrão, né, no padrão ouro, que é a biópsia do duodeno. Às vezes o patologista não faz como deveria fazer. Até isso a gente termina se prejudicando, né, demorando mais para o diagnóstico. Então, depois de tudo isso, e depois dessa aula, eu já comprometida, cheguei a andar de cadeira de rodas, inclusive, por causa das dores. Depois fui reaprender a andar, né? Depois de tanto sofrimento, eu decidi procurar outra pessoa que entendesse sobre a doença. Aí, lógico, né, eu já estava familiarizada que existia essa doença e que poderia ser o meu caso, e comecei a observar que toda vez que eu comia coxinha ou comia pão, as crises de artrite pioravam. Então, realmente me ligou: olha, então tem alguma coisa, deve ser esse caminho mesmo. E aí eu fui atrás de outra médica aqui em Recife que conhece sobre a doença celíaca, e sim, começamos o diagnóstico correto e eu comecei o tratamento, que o tratamento é a modulação intestinal, para que haja restauração do intestino. Micheline, você comentou que existem vários tipos de doença celíaca. Você pode pontuar para a gente quais são eles e como eles podem começar a aparecer? Eu queria também, inclusive, pedir para você explicar mais ou menos como é que é essa artrite, porque normalmente as pessoas sentem dores, mas nem sempre procuram saber o que é. É verdade. A artrite também é uma inflamação, né? E pode ser autoimune, e geralmente qualquer doença autoimune deve ser investigada também a doença celíaca. Então, porque as doenças autoimunes geralmente andam juntas, infelizmente. Inclusive, no protocolo do SUS fala sobre isso. Se você tem alguma doença autoimune, você está no grupo de risco para pesquisa da doença celíaca. Você tem uma chance maior, né? E qual foi a outra pergunta que você falou? Ah, sobre os tipos de manifestação. Não é que a doença celíaca tenha tipos diferentes, é os tipos de manifestação que são diferentes. Então, por exemplo, tem a doença celíaca com a manifestação clássica, que ela é muito vista no período da infância, sabe? É aquela criança com o abdômen muito distendido, uma criança que muito sofridinha, geralmente com sinais de desnutrição severos, ou com a questão do crescimento prejudicada, crianças que têm um refluxo, que ninguém acha o real o que está por trás daquele refluxo, né? Crianças que sofrem muito, até com comportamento irritado, sem conseguir dormir. Essas são as características mais comuns na doença atípica. Eu não estou falando que a manifestação atípica não possa acontecer na adolescência nem no adulto. que acontece em qualquer idade. A doença celíaca pode se manifestar em qualquer idade. Mas, em relação à doença celíaca na manifestação típica, que é essa que eu acabei de falar, distensão abdominal e tal, diarreia, muita diarreia sem fim, ela aparece muito na fase da infância. Já existe a outra também, a outra forma de manifestação da doença celíaca, que a gente chama de atípica. É essa que eu estava incluída. A atípica, ela tem menos, vamos dizer assim, menos sintomas gastrointestinais e tem mais sintomas extraintestinais. Então, a pessoa pode sofrer de uma enxaqueca terrível e simplesmente esse ser o único sintoma da doença celíaca. A pessoa pode ter um aborto de repetição e esse pode ser o único sintoma da doença celíaca. Então, esse é o diagnóstico da doença celíaca em relação à manifestação atípica é algo bem complicado, justamente porque a manifestação da doença celíaca atípica ela é muito, muito abrangente em relação aos sintomas. Temos também a doença celíaca de forma silenciosa. Essa, para ser pesquisada, geralmente tem... para ser pesquisada, geralmente é assim. Alguém da família foi diagnosticado com a doença celíaca e daí, por a doença celíaca ser uma doença genética, então, é necessário que toda a família, é importante e necessário que toda a família, até o segundo grau também, seja investigada para a doença celíaca. Deveria ser assim, é o ideal. Né? E aí, a gente acha, nesse caso, a gente pode achar algum parente com a doença celíaca silenciosa. Temos também a dermatite herpetiforme, que é um tipo de doença celíaca também, a manifestação da doença celíaca na pele. Então, tem pessoas que têm dermatite herpetiforme, mas não sabem, nunca foram orientados a instruídos a entenderem que a doença dermatite herpetiforme é a doença celíaca na pele. Então, tem que ser feito os mesmos manejos que nós fazemos em relação à contaminação cruzada, em relação à dieta, a mesma forma de vida do celíaco tem que ser para quem tem dermatite herpetiforme, porque é a doença celíaca na pele. Ana Isabel, o que aconteceu com você depois que recebeu o diagnóstico? Então, eu tive que mudar os hábitos, né, alimentares totalmente, e o meu diagnóstico, como ele chegou um pouco confuso, feito de Micheline, né, a gente teve algumas situações bem parecidas para chegar no diagnóstico, eu não sabia o que era a contaminação cruzada, e aí eu continuei me contaminando durante muito tempo, até que eu fui descobrir que existia, eu estava me contaminando ainda, então os sintomas eles demoraram a surgir, a assumir, e eu fui atrás de informação. Eu mesma, sozinha, fui atrás de informação adequada. Então, fui pesquisar o que era que tinha de estudo científico, o que era que a comunidade médica estava dizendo. Descobri que no Brasil, na época, a gente tinha pouquíssimo processos, né, de investigação, de estudo sendo desenvolvido, até porque não é de interesse, né, de boa parte. A maioria das pessoas que pesquisam a doença celíaca, elas pesquisam porque são celíacos ou têm um celíaco na família, porque não tem investimento para, porque não tem medicação, não existe remédio, né? E aí, na época, eu trabalhava numa multinacional e eu fiz transição de carreira para poder empreender no segmento gluten-free, porque eu tinha uma dificuldade gigantesca de encontrar comidas seguras para o nosso público, né? E aí, hoje ainda é uma grande dificuldade de a gente ter... em Recife não tem nenhum, não tem nenhum estabelecimento seguro oficialmente, né, aberto para que a gente possa comer na rua. E a gente ainda tem uma dificuldade de rotulagem. Então, é uma adaptação enorme. É extremamente cansativo ser celíaco, né? Porque você está 24 horas do dia pensando em comida. E eu resolvi fazer transição de carreira e empreender na área do segmento de gluten-free. E aí fui estudar e me aperfeiçoar. E foi de onde veio boa parte do conhecimento que eu tenho hoje, pesquisando para poder oferecer segurança alimentar para os meus clientes. E aí foi que eu fui descobrir o que é realmente contaminação cruzada, até que ponto ela chega. E desses estudos todos, o que mais me surpreende é que Como é uma doença sistêmica, então cada pessoa tem um processo de reação individualizado. Então, é muito comum a gente chegar para uma empresa e dizer: eu reagi ao seu produto, e a empresa dizer: mas nunca ninguém reagiu, porque cada pessoa reage. E a gente tem reações que o glúten, ele não é uma alergia, né? Ele é uma condição. Então, você tem a condição celíaca. Eu não gosto de usar o termo doença, porque se refere como se a gente fosse uma pessoa doente, e a gente não é uma pessoa doente, nós somos doentes se a gente se contamina. E aí o glúten, ele não é uma alergia, né? Você pode ter alergia ao trigo, ao centeio, à cevada, mas o glúten é uma proteína, e aí ele vai te causar ou a doença celíaca ou a sensibilidade ao glúten não celíaco. E aí, essa é a grande questão, assim, de nós celíacos, é ter confiança na rotulagem, ter confiança na legislação. Então, além de a gente se preocupar com a comida 24 horas por dia, a gente também tem que se preocupar com políticas públicas para o nosso bem-estar, que o Brasil e Pernambuco está muito atrasado com relação a isso. A gente tem que buscar políticas públicas para ter uma internação hospitalar. A gente não pode adoecer. Se a gente adoecer, a gente tem que entrar com a liminar para que a nossa família seja autorizada a levar comida segura para a gente no hospital. Essa é a nossa realidade. Então, quando a gente, por causa disso, eu juntei meus clientes. E a gente, junto com Micheline e outras líderes maravilhosas, a gente fundou o COSELP para ir atrás dessas políticas públicas para facilitar a nossa vida, porque é muito desafiador, porque a gente vai numa consulta médica, precisa de um remédio, uma medicação, e aí a gente diz: olha, eu sou celíaca. Aí a cara do profissional de saúde, normalmente é tipo: como assim, né? Eu não tenho o que fazer por você. E aí você precisa de uma internação hospitalar, você não tem comida adequada, você vai se contaminar e você vai tratar uma coisa e sai com duas coisas doente. Né? E aí é isso que a gente, quando eu me tornei celíaca, não precisa ser assim. Então a gente tem crianças aí, bebê com 6, 7 meses, crianças que estão com introdução alimentar e que são celíacas já. Porque vem de uma família de celíacos, né? Que não necessariamente você vai ter, mas você pode desenvolver a qualquer momento da sua vida. Então, o discurso de que você sempre comeu. Sim, eu sempre comi, mas vivia morrendo e agora eu não como mais. E aí eu sou saudável. E a doença celíaca, ela pode ser ativada a qualquer momento da sua vida. Então, quando a gente vai para os números reais, né? Que a gente é 1,5% da população. 1,5% da população, que é o que a gente tem de números. Mas quando a gente vai para os estudos científicos, a gente chega até 5% da população mundial. Quando a gente vem para o universo de Recife e Pernambuco, é um número, um quantitativo gigantesco, mais do que pessoas com Alzheimer, por exemplo. Então, a gente não é uma minoria de gente, né? Então, a gente precisa ir atrás dessa população, ir atrás de políticas públicas, para que as crianças que estão em idade escolar tenham um lanche adequado, as crianças que estão em idade escolar tenham uma dieta adequada, porque é uma dieta extremamente cara, porque não é somente tirar o glúten. Quando a gente tira o glúten, a gente restringe muito a nossa feira, né? A nossa feira mensal. Não necessariamente são as opções, você não tem a opção de escolha. É muito difícil, é desafiador você chegar no supermercado e você dizer assim: eu não tenho a opção de escolher, eu vou ter que comprar somente aquela marca, e que às vezes é uma marca que custa R$ 30, em compensação, outra custa 5, e você não pode escolher. Você não pode chegar em qualquer frigorífico e comprar a carne que você quer, tem que vir tudo embalado a vácuo, né? Então, assim, é um desafio diário e acomete qualquer grupo familiar, pessoas de classe A, pessoas de classe E. E aí, a falta de políticas públicas para esse público celíaco no Brasil faz com que as crianças que não têm condições financeiras de os pais suprirem essa necessidade, porque não é só alimentação, tem a suplementação, dependendo de como está o seu intestino, você vai gastar muito dinheiro com suplementação, com vitaminas, e é a longo prazo, não é uma coisa que você recupere rapidamente, e tem intestinos que infelizmente não vão se recuperar. A Micheline vai conseguir falar disso melhor. Nem todo mundo recupera as velocidades intestinais com o tempo. E aí você precisa de suplementação de longo período, e isso custa muito dinheiro, e a gente não tem nenhuma contrapartida do governo para isso. Aí imagina como é que fica uma mãezinha que tem 5, 6 filhos, e tem um filho celíaco, como é que ela alimenta essa criança? Né? É uma questão que não é uma questão só da gente que é celíaco, é da sociedade inteira. Sabe, aí por isso que a gente batalha tanto e que virou uma bandeira, mesmo uma causa do dia a dia, não só do meu negócio, da minha empresa, mas uma causa social mesmo de ir atrás dessas políticas públicas, para que as próximas gerações tenham condições de ter uma qualidade de vida melhor. Micheline, você gostaria de complementar? Eu me lembrei, quando ela falou sobre essa questão do hospital, eu me lembrei que até um simples exame de sangue que a gente vai fazer em jejum, também a gente não tem um lanchinho lá para que possa, né, nos saciar até a gente chegar em casa. Então, até isso a gente não é contemplado. Em relação à questão dos hospitais, realmente, inclusive eu tenho um caso que a criancinha estava bem mal, estava com a dengue hemorrágica. E eles me pediram, o pessoal do Viva Sem Glúten, pessoal que é muito ativo em relação à doença celíaca, que me pediu, porque como a menina era aqui de Recife, estava no hospital aqui de Recife, que eu fosse lá intervir. E a menina com a dengue hemorrágica, uma situação bem complicada, a mãe na UTI, enfim. A menina estava recebendo alimentação totalmente comprometedora e não conseguia evoluir. E quando nós fizemos a intervenção, conversei com a equipe médica, conversei com a equipe de nutricionista, a gente mudou tudo, a criança em 3 dias estava de alta. Então veja como a contaminação cruzada é algo muito sério e que continua manifestando a doença. Então quando a Ana falou sobre isso, eu me lembrei desse caso desse filho. E isso é algo muito recorrente, infelizmente. Essa, a gente conseguiu chegar lá e ajudar. E os outros, né, que a gente não consegue dar conta? Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envie sua dúvida para nossos especialistas responderem. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre condição celíaca. Recebemos a nutricionista especialista em condição celíaca e alergias alimentares, Micheline Medeiros, e também a cozinheira profissional inclusiva, celíaca e alérgica múltipla e líder do coletivo de celíacos de Pernambuco, o COCELP, Ana Isabel Machado. Micheline, mas no caso, a partir de tantas necessidades de mudança, quando alguém recebe o diagnóstico, como é que você orienta a pessoa a poder começar na mudança desses hábitos? Eu geralmente oriento, porque como a gente precisa praticamente mudar muita coisa na cozinha, ou às vezes tudo, dependendo da situação, eu oriento, por exemplo, a pessoa a tentar aprender, primeiro fazer a tripla lavagem, e aí a gente tem um material gratuito, que não fomos nós que fizemos, mas ele já é disponível a qualquer celíaco, então a gente envia. Né, para que a gente possa conseguir alguns materiais, por exemplo, vidro, a gente pode conseguir continuar usando, mas alguns materiais porosos, como plástico, ou uma. Como é que a gente chama aquela chapa que faz no pão? Esqueci. A gente pode. Sanduicheira, torradeira, Torradeira! Portex. Obrigada! Torradeira! A torradeira não tem como a gente negociar com a torradeira, uma torradeira riscada, cheia de glúten. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer, uma limpeza, que a gente chama de tripla lavagem. Essa eu vou. Só para a gente poder aproveitar aqui, como é que se faz essa tripla lavagem? Essa tripla lavagem, ela se faz primeiramente usando lavando de forma normal, né, com uma bucha limpa que nunca foi usada. Aí depois com outra bucha, a gente joga essa, descarta essa primeira bucha, com a outra bucha a gente lava com vinagre e sabão neutro. Aninha, se eu esquecer de alguma fase, tu me fala aí, tá? E a próxima, sim, joga novamente essa bucha, essa segunda lavagem com vinagre e sabão neutro, joga fora. E a terceira lavagem a gente lava com água e lava com e coloca o álcool a 70. A gente usa o álcool a 70 também, certo? Aí a gente pode fazer realmente isso em tudo que for de vidro, essas coisas a gente pode reutilizar. Por exemplo, o garfo, a faca, que não tenha cabo de plástico. Esses a gente pode também utilizar uma panela que não esteja muito riscada, né? Que não esteja muito velhinha, dá para a gente fazer a tripla lavagem. Então a gente vai tentando amenizar a situação, porque realmente é como a Aninha falou, a gente vai precisar nesse primeiro momento de muita coisa. É uma mudança radical na comida, é uma mudança radical para conseguir essa alimentação que ajude a restaurar o intestino. E se conseguir tudo isso e tiver contaminação cruzada na cozinha, também não vai adiantar todo o sacrifício da comida melhor. Então, é uma junção de situações e que não pode demorar, sabe? A gente não tem aquela coisa assim, olha, a gente pode se acostumar aos poucos, mas infelizmente não pode. Porque a doença celíaca é uma doença grave, sistêmica e que mata. Então, a gente não tem esse tempo de... Sabe como é? Aqui não tem coisas na vida que a gente, assim, pode ter um tempo de processo para se acostumar. Não é o nosso caso. Outra coisa também, William, que eu faço muito com meus pacientes é falar para eles, olha, depois que você descontamina o máximo possível da sua casa, aprende a fazer algo simples e chama os seus amigos. Chama os seus amigos e faz uma... chá de casa nova. Isso vai ajudar muito, porque uma coisa é você fazer tudo só, outra coisa é você ter dois, três que dê um pote novo de plástico, outro dá um copo novo, e assim vai ajudando aquele peso se tornar mais leve. Outra coisa que eu ensino também é fazer, é usar o que a gente tem na nossa terra de mais barato e mais nutritivo para que a gente e mais natural possível. Aí não tem essa questão do rico celíaco ou do pobre celíaco, até porque para tratar um intestino de celíaco tem que ser realmente quanto mais simples e quanto mais natural, é isso que vai prestar, é isso que vai adiantar. Então chegar no mercado, aí tem a abobrinha, por exemplo. A abobrinha está mais barata do que o cará. Você pega a abobrinha, pega um saquinho de flocão de arroz e faz um bolo com esse flocão de arroz e abobrinha. Então, eu invento muita coisa assim. A gente pega coisas da terra e, sabe, incrementa e substitui e vai fazendo. E assim a gente vai conseguindo melhorar a qualidade de vida e restaurar o intestino. Restaurar o intestino de forma acessível, usando as coisas da nossa terra. E é assim que eu faço, que eu falo para eles, oriento-os. Ana Isabel, e como é que você também ajuda e orienta as pessoas que acabaram de receber o diagnóstico? A gente, quando recebe uma pessoa que teve diagnóstico agora, recentemente, a gente passa umas orientações básicas, né? Primeiro pergunta se a pessoa foi bem orientada pelo profissional de saúde, normalmente não foi, e aí a gente passa... Porque o profissional de saúde diz assim, você tem que tirar o glúten, mas não fala nada sobre contaminação cruzada, sobre procurar um nutricionista, que é extremamente importante que o nutricionista é multidisciplinar. Então, você precisa do médico e do nutricionista regularmente para que você tenha qualidade de vida e saúde intestinal. E aí, a gente passa essas orientações que Micheline falou, sobre a tripla lavagem, né, que as coisas porosas de casa, ou se tem uma panela daquela, que é uma panela muito velha, está muito, muito cheia de buraquinho, não vai servir, plástico, madeira, não, a gente não consegue reutilizar, forno que foi utilizado muito, né, que fez muito bolo nesse forno, que fez pizza, pão, qualquer coisa que tenha sido feito com glúten, as brechas que tem dentro do forno, elas não conseguem ser desglutinadas. Então, a gente não consegue reaproveitar esse forno sem trazer uma contaminação para esse alimento. Então, a gente dá umas orientações básicas. A maioria das pessoas não tem condições de fazer uma cozinha nova, tá? Um enxoval novo. 90% não tem condições. Então, elas vão fazendo aos poucos. Então, a gente não dá para comprar um liquidificador novo. Você compra um copo novo de liquidificador para que essa família... para que essa família possa ter. Eu vou receber gente na minha casa, eu sinto muito, as pessoas vão beber no copo descartável, porque os meus copos, os meus pratos, tudo fica contaminado. Então, se eu tenho um prato de vidro ou de louça que está muito riscado, muito arranhado, eu não consigo fazer a limpeza tripla nele, porque ele vai continuar sendo um agente de contaminação. Então, a gente tenta colocar... não é colocar na cabeça da pessoa, mas dar o máximo de informação para ela. Ela fica até meio tonta. A gente manda a informação toda para ela e diga, olha, vai fazendo uma coisa de cada vez. Mas você não pode ficar deixando para fazer a longo tempo. Se seu médico te deu um laudo que você é celíaco, não me deu. Então, você vai lá e peça o laudo, porque é importante que você tenha o laudo. Por quê? Porque se eu pego um voo para um outro país que eu vou ter direito à refeição, eu preciso desse laudo para que eu consiga minha alimentação exclusiva dentro do voo. Se eu vou para um hotel que é all inclusive e eu quero ter esse lugar, eu preciso desse documento para que o hotel me forneça a comida que eu paguei por ela. Né? A gente tem essas opções de serviço que as pessoas não sabem. E isso tudo influi o direito do consumidor. Então, a gente passa a orientação geral e bota a pessoa dentro do grupo do COSELP, que é um grupo do WhatsApp. E aí, a gente fica acolhendo essa pessoa, porque nos primeiros dias... Aliás, durante todo o processo, a pessoa tem momentos de muita dificuldade, porque a gente vai... Aparece um lugar novo que garante para a gente que é seguro, que é limpo, e a gente vai lá e adoece. E quando a gente adoece, adoece 3, 4, 5 dias. É. E às vezes fica 2, 3, 4 meses com o intestino ruim por causa de uma pessoa que foi responsável. Então, a gente tem que trazer essa obrigatoriedade da informação e aí a gente passa a informação para a pessoa. E as pessoas que têm crianças pequenas que já têm o paladar para biscoito, bolacha, chocolate, torna tudo mais desafiador, porque os pais precisam aprender a cozinhar ou então comprar industrializado, que tem, às vezes, 100 ingredientes. Então, um produto industrializado para celíacos, que tem 100 ingredientes, coloca no rótulo que é sem açúcar, é o maior engodo que existe, né? Porque pode não ter açúcar, mas tem toda a sorte de agente acidulante, conservante e outras coisas. E aí, a gente também ensina essa família a ler esse rótulo minuciosamente, porque é importante. E todas as vezes que a gente vai comprar, praticamente, a gente tem que ler o rótulo de tudo. É porque as empresas não são obrigadas pela legislação, pela Anvisa, a informarem que elas mudaram a rotulagem do produto, a não ser que seja a gramatura. Então, se uma empresa tem mudou a gramatura de alguma coisa para mais ou para menos, ela precisa informar no front do rótulo. Ou então, se ela tem agora, desde janeiro de 2022, um excesso de açúcar ou de gordura adicionados, né? Que é acima de 10% do quantitativo do pacote. Então, são as obrigações. Mas se ela começou a rotular que contém glúten, ela não é obrigada a informar. Então, vários de nós, que somos antigos do diagnóstico, que a gente já tem expertise, a gente compra aquilo que a gente já está acostumado, se vai com pressa, compra aquilo que a gente já está acostumado quando a gente ou come logo sem saber, ou se por uma curiosidade, quando chega em casa com calma, vai olhar aquele rótulo, aí tem lá, contém glúten. E aí você fica frustrado porque é uma marca que você já conhecia, que você gostava e que passou a rotular e que a gente não foi informado. E aí é nisso que a gente batalha, né? Que seja obrigado a informar para a comunidade celíaca, sim, produtos de higiene para casa também, que tenham uma... Já que a maioria vem escrito em inglês, o componente, né? Os químicos, então a gente precisa ser orientado que produto de higiene para casa, produto de limpeza, né? Produto de higiene contém glúten, sim. E que são agentes contaminantes da casa. Às vezes você está lá limpando o seu balcão, achando que está fazendo a melhor coisa do mundo e você está enchendo ele lá de glúten, sabe? E são das coisas que a gente batalha por isso, assim. Então, a gente dá o máximo de informação que a família precisa. A pessoa fica até meio tonta, assim, né? E aí o maior problema da gente é a família, os parentes de primeiro e segundo grau, porque eles são resistentes à dieta, né? A prática da dieta, então eles costumam, principalmente em crianças pequenas, dar comida escondida. Então a gente tem um pouquinho farmal, sabe? Que é para dizer para a criança, olha, eu não posso comer nem um pouquinho. E aí a gente vem com massa de modelar, pintura para dedo, cola. Tudo que as crianças usam de material escolar no dia a dia delas contém glúten e a maioria não sabe. E aí estão os pais fazendo todo o trabalho de preservação desse intestino dessa criança e quando chega no ambiente escolar a criança se contamina sem saber, né? Então, a gente passa toda essa orientação de quais são as massinhas de modelar segura, tintura para dedo, cola, mesmo a cola em bastão, ela contém glúten, mas existem outros tipos de cola que não contém e a gente passa essa orientação. Agora a gente está na discussão do requeijão, né? Que quase todos os requeijões dizem que não contém glúten, quando a gente coloca no equipamento, ele rotula. Então, a gente vai para o Ministério Público e leva a contraprova para o Ministério Público, mas não no intuito de penalizar a empresa, mas mais no intuito educativo, de educar de que essa comunidade se prejudica por conta da falta de testagem, de acompanhamento daquela empresa. Então, a gente está começando a fazer esse papel realmente de coletivo, de proteger a gente, inclusive juridicamente, né? Porque lei existe, mas ela não tem aplicabilidade, não tem artigo, é só uma lei simples, ela não tem aplicativo, não diz quanto é. A comunidade internacional estipulou que a gente tinha 20 ppm de glúten, então 20 ppm de glúten é 20 partículas por milhão, que é um grão numa fatia de pão. Né? Mas as pessoas não têm essa noção do que são 20 ppm, porque quando você bota 20 partículas por milhão, a pessoa acha que é uma fatia, e não é, é uma partícula muito pequena. E a comunidade europeia, que hoje é a mais avançada no segmento de estudos sobre a doença celíaca, eles já baixaram para 10 partículas por milhão, porque 20 partículas por milhão, o glúten ele é acumulativo em quem é celíaco. Né? Não é uma coisa que vai sair nas fezes, ele é acumulativo, vai acumulando ali no seu corpo. Então, imagine você fazer 20 partículas por milhão diariamente. Você vai ter comido glúten no final da semana. Então, existem estudos científicos que comprovam que vários celíacos, no período de 90 dias, esse estudo é um estudo de uma universidade argentina, que é hoje um dos maiores pesquisadores, o cara estuda há cerca de 40 anos a doença celíaca, e ele disse que a maior parte dos celíacos se contaminam com mais de 20 partículas por milhão num final de semana. Ou seja, aquela cervejinha sem glúten que é vendida no mercado, ela contém glúten sim, né? Então a gente fica orientando a pessoa, porque é uma doença social, né? É uma condição social, ela é excludente. Então ela te exclui dos momentos de lazer, ela te exclui dos momentos de comida em família, que são os momentos mais gostosos, que a gente senta no final da tarde, você pode ter uma sala chique, maravilhosa, mas a sua família vai se sentar na cozinha, comer uma fatia de bolo com café e falar mal da vida dos outros, e você não vai participar desse momento se você não tem uma família inclusiva, que te inclua, que faça com que você faça parte desse momento. E aí a gente fortalece essa comunidade, porque normalmente as pessoas têm um quadro depressivo, elas se isolam, elas ficam entristecidas e além do papel social de ir atrás dessas políticas públicas, a gente também tem um papel orientativo de, olha, procura ajuda profissional, procura uma terapeuta, vem cá, deixa eu te dar um abraço, vamos fazer um piquenique, vamos fazer uma coisa para que essa comunidade fique mais coesa e a pessoa não se sinta tão diferente. Micheline, você pode explicar para a gente como é que se lê um rótulo, tanto para uma pessoa que tem a condição celíaca ou não, o que é que ela deve ali se atentar nessa ordem que a gente encontra lá na lista de ingredientes? Apesar de eu ser não favorável à alimentação industrializada, principalmente no começo, mas aí eu acho até que a Aninha sabe muito mais do que eu em relação a rótulos, porque não é minha vivência, eu não gosto de industrializados, eu sou bem natureba. Mas o que é interessante a gente ver realmente nos rótulos. Os rótulos, eles são assim, olha, os nomes primeiros, por exemplo, você vai olhar os ingredientes, aí os primeiros nomes estão falando a respeito do que tem mais naquele produto. Então, por exemplo, você pega algum biscoitinho, nesse biscoitinho vai ter escrito assim, farinha de arroz, açúcar, corante, conservante. Então você já sabe que o que tem mais é farinha de arroz, que é um tipo de açúcar também, né? Um carboidrato simples. Aí depois tem o açúcar, aí depois tem o corante e o conservante. Então, por que que eu não sou muito feliz, ou não gosto muito dessas questões industrializadas? Porque eu pego uma pessoa com o intestino todo inflamado. Aí eu digo, não, você pode comer de vez em quando, mesmo que seja sem glúten. Um alimento desse simples, um biscoitinho desse simples que eu acabei de falar, que tem açúcar por causa da farinha de arroz. Depois vem um açúcar comum. Aí depois vem um corante conservante. Como é que eu vou conseguir ajustar, ajudar a modular esse intestino, a retirar essa inflamação, se eu estou colocando para dentro alimentos inflamatórios? Então, mesmo que eles sejam sem glúten, eles complicam a nossa vida em relação a ajudar essa pessoa a sair dessa inflamação sistêmica. Mas é mais ou menos isso aí, tá? Você pega o rótulo, você observa os ingredientes. Infelizmente, como a minha falou, muitas vezes tem escrito lá, não contém glúten, mas existem erros absurdos, por exemplo, não contém glúten, é quando a gente vai olhar todos os ingredientes dele, mas pode conter cevada, centeio. Como não contém glúten se contém cevada, centeio? Existe isso. Então, outro conselho que eu dou também é justamente em relação até às marcas que a gente já usa costumeiramente, é sempre olhar. Porque, infelizmente, eles às vezes mudam a rotulagem e a gente não é avisado. Então, a gente vai achando que está fazendo a coisa correta, está comprando aqueles mesmos itens com aquelas mesmas marcas. Quando a gente chega em casa, tem aquela surpresa. Aquele arroz que não havia traços de glúten, agora passa a ter traços de glúten. Ou era, já existia a contaminação e agora eles mudaram e estão realmente mostrando que tem contaminação. Então, é algo bem, bem preocupante. E outra coisa que eu gostaria de falar sobre rótulos também. Um chá, se for um chá, olhe o rótulo, olhe os ingredientes, porque a gente tem a mania, né? Vamos dizer assim, o costume de achar que só algo muito, um biscoito, ou um tipo de macarrão diferente, ou um tipo de massa que pode ter glúten. Não, gente, às vezes a gente acha um chá com glúten. Como é que pode? Pode, infelizmente. Né, já passei por isso, fui comprar um chá de camomila, estava lá, contém glúten. Então, é bem complicada essa situação. Então, tudo a gente precisa observar, tudo, tudo, tudo. Mesmo que você acha que não pode observar, é para observar. Café, temperos. Café, temperos, não pode ser a granel, tal, outra coisa. Não pode ser a granel. Não pode, é complicado demais. A gente sempre orienta que não, nada a granel serve para nós, tá? Olha, por coincidência, eu ganhei uma pipoca para comer depois e eu vou só ler o rótulo dela aqui para a gente poder contextualizar. Tem tendo assim, ingredientes, milho, canjica, gordura vegetal, sal refinado e aromatizado, sintético, idêntico ao natural, sabor manteiga. Em caixa alta tem escrito, não contém glúten e alérgicos contém traço de leite e derivados de soja. Uma pessoa celíaca poderia comer? Pronto, uma pessoa celíaca poderia comer. Essa aí. Agora, se ela for celíaca e tiver alguma alergia ou sensibilidade à proteína do leite, aí já não é interessante. E eu estou falando isso porque muitos celíacos também cursam com alergias alimentares, tá? Porque, infelizmente, a doença celíaca abre brecha para alergias alimentares. Por isso que eu estou falando sobre isso. Mas em relação ao glúten, sim, poderia comer. A gente espera que sim, né? Sim. A gente espera que esteja rotulado de forma correta. Sim, sim. Ana Isabel Machado, você gostaria de complementar em relação à necessidade dessa boa identificação em cada rótulo? Sim. Para evitar problemas? Qual é que é a grande questão que fica por trás, que boa parte dos celíacos e da sociedade civil não sabe, é que a boa parte dessas empresas, elas não testam seus produtos para glúten, que é o famoso teste ELISA, que é o recomendado que seja feito para garantir que o produto seja efetivamente sem glúten. Né? Então, assim, eles usam a terminação sem glúten porque o produto vem originalmente sem glúten. Essa é a maior questão. Então, boa parte das empresas não submetem os seus produtos para testagem por amostragem. Por quê? Porque os testes não são brasileiros, boa parte. Existem poucos laboratórios e fazem com que o processo de testagem seja caro. E aí a gente entra nessa questão de não confiar plenamente nos rótulos. Então, a gente compra, evita produtos industrializados. Eu, particularmente, evito o máximo possível produtos industrializados. Na minha casa, a gente come macaxeira, cuscuz, de algumas marcas. Frango, que veio no saco lacrado. A gente nunca compra o que fica solto, né? compra de um frigorífico que não tem produto temperado, que inclusive não pode ter produto temperado em frigorífico normal, esses que a gente vê no meio da rua, não pode ter, a Anvisa proíbe, mas a gente vê. Mas a gente ou compra lacrado ou compra produtos de frigoríficos que são fechados, que não tem produtos com tempero. Mas aí a gente entra nessa questão de, tipo, não submete o processo para testagem. E aí o glúten, ele fica em até 48 horas de suspensão no ar. Então, esse tempo que ele fica no ar, ele senta nas coisas. Por isso que a gente fala, não, tem que desglutinar a casa inteira. E é realmente isso. Né? Então ele leva cerca de 2 dias para ele sentar no espaço. Então é em suspensão. Então tem celíacos que reagem ao ar. Então a roupa que a gente usou, se o funcionário dessa fábrica comeu macarrão, pão, biscoito e teve acesso ao processo produtivo que vai ter acesso à pipoca, que vai embalar, que vai acontecer, por exemplo, está usando azeite para pipoca, mas isso é válido para qualquer processo produtivo de produtos alimentícios. Então, se no refeitório o funcionário foi lá, comeu macarrão, pão, biscoito, bolacha e voltou para o processo produtivo, neste fardamento ele está levando para o processo produtivo, Exatamente. inclusive os calçados, essa contaminação. Então, quando a gente fala que normalmente a gente evita os industrializados e usa somente em caso necessário mesmo, é por causa desse risco de contaminação, porque normalmente a gente pega marcas famosas com produtos com whey protein, que dizem que é vegano, produtos com outras coisas, quando a gente submete para testagem, o produto é reprovado. E aí a gente entra em contato com a empresa e solicita o recall. Mas a gente dificilmente recebe esse feedback. Entende? Então, assim, existem coisas por trás que a maioria das empresas não submetem os seus produtos para testagem, sabe? E a gente fica nesse espaço, porque a legislação que diz que a gente tem que. Não existe legislação para a produção de produtos sem glúten no Brasil, a Anvisa não tem. Então, quando você vai produzir produtos para celíacos, você deve se enquadrar na produção de alimentos para alérgicos alimentares, e que a exigência é gigantesca. Eu acho incrível, eu sou produtora de produtos sem glúten, e eu não acho ruim que a gente se encaixe nesse processo mais ou menos tolerante, mais ou menos com condição, e a outra pessoa não sei, você submeter essa pessoa a um risco grave de até morte, inclusive quando você trabalha com alérgico. Então, na lei alimentar, a partícula é zero e você é obrigado a fazer testagem. Então, quando você entra em contato com a Anvisa, eles pedem para que você produza de acordo com a legislação para alérgicos. Mas veja que controverso. A gente tem uma lei que nos protege, mas a gente não tem uma legislação que nos aplique na produção. E como é que a gente confia nesse processo se a gente não tem investigação, não tem uma performance para que isso aconteça industrialmente? Entendeu? A gente fica assim. A gente está chegando mais ao final do programa, mas antes de eu passar para as considerações finais, eu queria fazer só mais uma pergunta para a Micheline, que é em relação ao desenvolvimento para começar a aparecer dos sintomas. Existe alguma maneira de você atrasar para que esses sintomas comecem a aparecer assim mais lá para o final da vida? Só se você for uma pessoa, por exemplo, que a sua família já tem algum diagnosticado celíaco e você opte por não comer também glúten e viver como celíaco. Aí você pode não manifestar doença celíaca, que é quase que impossível alguém que ainda não tem o diagnóstico se submeter a uma vida celíaca. Mas esse seria, vamos dizer assim, uma hipótese da pessoa não manifestar, porque a doença celíaca se manifesta com o contato mínimo com glúten. Então, se a gente tira o glúten, essa doença não vai se manifestar. Seria esse caso. Difícil é alguém se submeter à vida que a gente leva. Pois é, difícil mesmo alguma pessoa assim aceitar se submeter a isso para evitar isso a longo prazo que aparecer o desenvolvimento. Mas a gente está chegando no final do programa e antes de encerrar, gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu vou começar com a nutricionista Micheline Medeiros. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui como nutricionista, como uma das líderes do COSELP também. É muito bom, como a Nia falou, é tão bom quando alguém tem oportunidade de falar e as pessoas aprenderem um pouco mais sobre a situação. Então, eu gostaria de agradecer. Gostaria de falar também que nós temos um Insta, tanto do COSELP, quanto os nossos pessoais, nosso, no meu caso, profissional. Tem Pode alguns falar. projetos profissionais, se eu posso falar Pode também? sim. Pronto, sábado, por exemplo, esse sábado nós teremos um evento que aí não é do COSELP, é da minha página profissional, que eu vou com a minha equipe passar o dia com pessoas numa cozinha de um clube, assim, junto à beira-mar, e nesse dia eu vou ensinar, vai ter todo um processo de limpeza lá, justamente para que eu possa ensinar, por exemplo, alimentos que você vai fazer com esses ingredientes naturais, e que esses alimentos vão ajudar a restaurar o intestino, porque tem como. Por exemplo, uma linguiça com biomassa de banana verde, eu vou ensinar lá como faz, sabe? Então vocês vão ter essa oportunidade. Quem quiser, entra lá no meu Instagram. Meu Instagram é NutriMicheline Medeiros. E aí a gente pode falar mais sobre isso. E sobre o COSELP, nós estamos sempre à disposição também. COSELP, é esse nome, COSELP, tá? Do Instagram. Vocês podem falar conosco lá e nós direcionamos vocês para o nosso grupo no WhatsApp. Só para explicar ao nosso ouvinte que COSELP se escreve COCELPE. Repetindo, COCELPE. Muito obrigado, Micheline, pela sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. E agora eu passo a palavra para a cozinheira profissional inclusiva e líder do coletivo de celíacos de Pernambuco, COSELP, Ana Isabel Machado. Eu estou profundamente grata pela oportunidade, né, de ter vindo aqui, de a gente abordar esse tema que é tão importante. E com esse pouco tempo de conversa que a gente teve, acho que a maioria das pessoas podem ver que é extremamente vasto e que a gente tem a oportunidade de discutir por horas e horas e horas. E nunca eu me canso de falar, eu abracei isso como minha causa pessoal mesmo, assim, de ir atrás de qualidade de vida para a gente. Então, eu estou profundamente grata pela oportunidade de estar aqui, pela equipe da rádio, pela UFPE, por ter aberto as portas para a gente, né? O COSELP está aí para ajudar todos os celíacos e seus familiares. E o meu Instagram pessoal é chef.aninha. Lá tem muitas receitas maravilhosas, fáceis de fazer e baratas, para que o celíaco possa ter sempre um lanchinho. E vamos embora os unidos da marmita, que a gente é marmiteiro, sim, sem vergonha, anda com marmita todo canto. E a gente não é triste, não precisa ser difícil, não precisa ser tão desafiador quanto já é. A gente consegue ser saudável, ser feliz, estar unido, estar socializando, estar nos lugares que a gente mais ama, com as pessoas que a gente mais ama também. Muito obrigado, Ana Isabel, pela sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. E fica aí a indicação dos 3 Instagrams para os nossos ouvintes. E eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, William Araújo e Laís Andrade, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. Nas redes sociais, Ézio Flávio, de jornalismo. Coordenação de transmissão e streaming, Isabel Baé. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.